5464, chame Recife 125, decimal 45, alterne 134, decimal 5. 125, alterna 134, 50, 5464, toma de. Boa noite no 099, autorizado com fins, nível 360, via Perzulu 16, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5122, coteja. Protejamento correto, chama para pushback sonamento. Autorizado, chama para o táxi. Chamará 197. Autorizado Galeão, nível 360, via Perzulu 10, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5127, coteja. 360 autorizado, via Perzulu 10, da Euleda Bridge. Decola 10, curva direita, controle Salvador 120, decimal 8, aciona 5127, voo no 971. Cotejamento correto, chama para pushback sonamento. Chama, obrigado. Para o táxi 3197, com o POB de 9191, 4 horas de autonomia, alternada em Campinas. Avião a bordo, altímetro no 0 no 3, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1 na noite, estimão 6, bom voo. Comi 13, 18 meia na ponte de espera via Índia Alfa, obrigado, estimão Alfa, bom voo. Autoridade, chama para o táxi. Autoridade, chama táxi, 99. Controle de Salvador, muito boa noite, 3197 decolado. 27, suba ao nível 360, saída da El, Flor de Lenda. Hostil 360, entendeu, Flor de Lenda? Afirmativo. Obrigado, vai completar, Leandro. 305? Autonomia 100. 177 a bordo, altímetro 10 no 3, táxi via Índia Alfa, no ponto espera a torre 1 no noite, decimal 6, bom voo. Índia Alfa, ponto espera a torre 6. Go 1866, for identification, fly direct to ETAP intersection, descend to flight level 050. For identification, fly direct to ETAP position and descend to 5000. Could you confirm what you're descending? 1013. 1013, go 1866. Boa noite, Gonono 68, formação, descer. 1168, foi pro ETAP, desça 050, identifique. Marcou a ETAP, é 050, Gonono 68, tudo bem, boa dona? Pro ETAP. ETAP, inicialmente, até o nível 50, Gonono 68. Boa noite, é o Gol 1099. 1099, suba 360, seta da El, pro de Leda. Da El, Leda, Gol 1099, sobe 360. Chame Recife 125, decimal 1, alterne 13325. Positivo, Recife agora, 251-3325, boa noite. Boa noite. 0060 down to flight level 050 for 1866. Non-stop descend and descend to 2000 feet, UN-81013, report steps localizer course. Descending to 2000 altimeters, 1013, clear to join ILS and route mark 7, go 1866. Então 60, voo 099. Para 3 mil pés, ajuste no 093. Voo 099, cruzão 77. Voo no 1099, Recife 125, decimal 1, alterne 133, decimal 25. 060 para 50, gol 1168. Desça para 2000 pés, ajuste 1003. 2003, gol 1168. Uno 68, reduza para 170 mais. Reduzindo para 170, gol 1168. Thank you. position I left, go 1866. Go 1866, tower frequency 1186. 118 small 3, go 1866, good evening. 118 small 6. 118 small 6, good evening, go 1866. Yeah. Uno 188, reduza para aproximação, tráfego de sua companhia, passando o marcador externo com 1309 grau de espírito. Reduzindo, gol 1168. Gol 1971, está autorizado o táxi via Índia, ponte pelo 0, torre 118 decimal 6, ajuste altímetro no 0, no 3. Via Índia, ponte pela 26, 13 agora. Gol 1971, obrigado, boa noite. Bom voo. good evening, go 1-866. 1-866, approve the taxi Alpha Juliet Gate 02. Alpha Juliet Gate 02, go 1-866. O no, 1968, está autorizado táxi Alfa Juliet, posição 09, parte 1. Alfa Juliet para 09, o 1968. Boa noite, Gol 1971, da El na sua escuta. 1971, vou ir pro de Leda, suba 360. Leda 360, obrigado. 3858, prossiga na chegada Mari, desça para 3.000 pés, o altímetro padrão, 1013. Padrão 1013 na Mari, pode mais tarde. Ativo, está livre, direto TAP. TAP, muito obrigado. Afirmativo, livre das restrições de altitude. Kilo Kilo Lima, passando caixa pregos, prossigam no 1500 pés com referente visuais. Reporte Paripe para ingressar corredor Interlagos, o altímetro 1013. Chame Centro Recife, 1251, no alterna 13325. 251, boa noite. Boa. 1858, desça para 2000 pés, está autorizado LS X-Ray, reporte no localizador. Ok, o TAN 3258 está ciente, desce para 2000, camarada estabilizado, pode voar Simbra? Mantenha a flor de turno, 3258. Ok. Estabilizando o localizador, está visual para 1058. 1858 completa LSX-Ray, chamando torre 198 decimal 6. 1853, obrigado. 171, um instante com a plena beleza. Lima, prossiga direto à rotatória. Opa, direto à rotatória aqui no Lima. 258, localizado o táxi Alfa, reportando a Juliette. Alfa, reportando a Juliette, para 358. Botão 3858, ingresso de Juliette, posição 03. Ingresso de Juliette para 03, está 3850. O voo 9081 no ponto cópia. Está autorizado Guarulhos, o nível de voo 360, decola 190, a curva direita, saída da EU, Leda Bridge. Vieira peso 10, após a SMAP, após a WAKE, após Mike India Alpha, após o peso 44 e após conforme rota. Controle Salvador PR 120, decimal 8, transponda 5147. O 9081 no cotejamento correto, são prontos se tiver que funcionamento? Caramba.